Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest em Hyrule, meu amigo. Estamos de volta aqui com esse podcast que você já sabe, é o único onde você conversa em português com profissionais de games da indústria internacional. Eu sou o Giliar Goron, direto aqui de Vancouver, produtor dos games da série FIFA. E já comigo aqui hoje, ó, time completo, hein? Time temático. Hoje no PodQuest pra gente, já tá aí no outro lado da linha ele, que é o meu amigo Zora, Fernando Templo da Água Seco, que é programador lá na BioWare. Tudo bom, Fernando? Nossa, me senti molhado agora, rapaz. É. Nossa. Eu causo esse efeito nas pessoas, sabe? Já me falam bastante isso. Então já tá aí Fernandinho de Montreal pra conversar com a gente. Já tá aí também meu amigo que é Hylian. Ele que é meu vizinho aqui, game designer dos jogos da série FIFA em Vancouver. O Rafael, o herói do tempo Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza, calma. Eu não tô jogando Zelda, tá? Calma que o melhor ficou pro final. Calma aí, calma, cara. Calma que a desgraça tá pra vir. É, então. E como vocês já podem ouvir aí, é meu amigo que é, cara, cuspido escarrado, um gerudo. Agora que o Rafa fez o Metal Picture, ele vê que é verdade. O meu amigo Gerudo, ele que é artista lá da Bethesda Game Studio em Montreal, Calamity Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Não sei, cara. Tudo bom? Depois dessa introdução, hein? Puta, velho. E o nosso host chamado Giliar de Zelda Lopes, né? É, que isso. Aquele que gosta do Link nas costas. Espada legendária. Que isso, Rafa. Com isso você entrega todo ouro pra galera, assim? Não, a gente tá, cara, eu pelo menos, né, não sei vocês, o Igor eu acho que não, porque não tá jogando, mas eu só consigo pensar e falar de Zelda, de Hyrule, de tudo que acontece nesse jogo, então... Podcast desenvolvedores internacionais que jogam Zelda e o Igor, né? Achei incrível. PodQuest com Igor de Castilho. Mas então, cara, adivinha sobre o que a gente vai falar hoje? Não, vamos falar de várias outras coisas também. A gente é totalmente imparcial sobre o que a gente fala. É, a gente tem que continuar fazendo um hype de coisas que não existem. Tipo, um jogo Metacritic 9.8 não existe. Um outro jogo fantástico Metacritic 9 não existe. É só a gente que tá empolgado com o Zelda, né? Mas ninguém. Tudo não, bem. A gente não tá empolgado. A gente apaga pau da Nintendo. A gente nunca fala mal da Nintendo. Principalmente eu. É, exatamente. Essa pessoa que menos critica a Nintendo, sem paga o pau. Hashtag Nintendo nunca critiquei, né? Exato. Mas então, estamos aqui juntos de novo nesse clima maneiro. Os quatro amigos aqui pra falar com vocês sobre games, sobre desenvolvimento, sobre as coisas que aconteceram essa semana, alguns anúncios importantes pra dar pra vocês, tudo mais. Então começa aí o nosso novo podcast. Vamos lá. E antes da gente começar, então, os assuntos principais do episódio 192, alguns avisos pra dar pra vocês aqui, ó. Ouve aí que esse é diferente, hein? Essa semana, o Rafa e eu estávamos planejando o que a gente ia fazer no episódio da semana que vem, que é o episódio que sai no dia do lançamento do Mass Effect Andromeda. Claro que, como a gente tem que gravar antes, a gente não vai ter tido tempo de jogar o Mass Effect Andromeda, exceto o Fernando, né, que já tá jogando faz 5 anos. E a gente, cara, queria fazer algo que tivesse a ver com o Mass Effect, que, né, tivesse a ver com o hype que a gente tá sentindo pelo jogo, que tá absurdo, inclusive. Né? E o Rafa teve a ideia genial de fazer algo com a participação dos nossos patronos lá no patreon.com/podquest. Você que tá ouvindo aí e que não é patrono, é lá no patreon.com/podquest que você se torna um patrono pra poder participar. Ainda dá tempo, mas essa semana a gente soltou lá na comunidade exclusiva do Google Plus pros patronos de $3 ou mais a seguinte pergunta: o que é Mass Effect pra você? E as melhores respostas vão, dos ouvintes que derem as melhores respostas, vão ser convidados pra participar do episódio especial sobre Mass Effect, que sai na semana que vem. Não estamos dizendo ainda o que vai ter no episódio, mas já posso adiantar que vai ser muito legal, vai ser totalmente temático do Mass Effect, pra gente trocar ideia sobre o que a gente ama nessa franquia e se preparando aí pro lançamento do mais novo capítulo dela, que é o Mass Effect Andromeda. Sai dia 21 e é também o dia que vai sair esse episódio especial. Então, você que é patrono, responde lá na comunidade do Google Plus o que é Mass Effect pra você, as melhores respostas a gente vai selecionar pra fazer algo aí junto com os patronos. Elas vão participar do episódio, hein? É o máximo que eu vou dizer. O resto vocês ficam sabendo na semana que vem. Mas a ideia fantástica que o Rafa teve, que a gente vai querer executar. E acho que vai ser bem legal até pra trazer os patronos pra participar aqui dos episódios do podcast também, que é algo que a gente sempre quis fazer. Então você que não sabe de nada disso, tá se perguntando do que a gente tá falando, nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no patreon.com/podcast, onde você pode ajudar a gente. Com $3 ou mais, você já participa dessa comunidade exclusiva no Google Plus. E com $15, você participa também de um hangout mensal que tá cada vez melhor, cada vez mais interessante. Os assuntos, uma horinha de conversa entre nós aqui, os podcasters e os patronos de $15 sobre os assuntos que vocês quiserem. Pra saber mais, entra lá no patreon.com/podcast e dá aquela forcinha pra gente. Outra vantagem, rapaz, outra coisa bem interessante que aconteceu essa semana pela primeira vez. Igor de Castilho, no sábado passado, de manhã, de tarde pra quem tava no Brasil, fez uma transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube com os patronos na linha. A gente tava lá conversando via Discord com os patronos e o Igor mostrando uma ferramenta chamada Substance Designer. É uma ferramenta pra você fazer texturas pra games proceduralmente. Igor, conta pra gente o que você achou, como é que foi o stream. Eu posso falar como espectador, que o stream foi fantástico, mas queria que você falasse o que você achou aí. Foi legal, cara, todo mundo participou bastante, todo mundo tinha bastante pergunta, foi bem massa. O meu plano era fazer uma visão geral da ferramenta, mostrar um caso mais avançado de uso da ferramenta e criar um conteúdo do começo. Foi bem bacana, todo mundo parece que curtiu aí, teve bastante gente ao vivo e tal, aí participando, foi bem legal. É, eu divulguei no Twitter, onde eu alcanço gente de todo tipo, né? Não só desenvolvedores de jogos, nem de longe, né? E a galera, cara, que só joga, né? Usuário de games, pode ser assim, ficou parecendo usuário de drogas, mas tudo bem. O pessoal que não necessariamente sabe como é que funciona por dentro, mesmo eles, assim, poderiam não estar entendendo todo o detalhe do que você estava mostrando, mas conseguiram apreciar. Só você ver, o Igor deu um exemplo, né? Pegou uma imagem de referência de uma parede de tijolos e começou de um cubo vazio, começou a construir como é que você faria aquela parede de uma forma que pareça orgânica, pareça natural, né? Não seja aquela textura perfeita, ela tenha as imperfeições e as coisas que você imagina que no mundo real uma parede de tijolos possa ter, né? No mundo real não, vamos dizer, a parede de tijolo feita por um pedreiro preguiçoso, né? Então, os tijolos todos tortos. Foi muito legal e acho que, cara, mesmo pra quem não é desenvolvedor de games, conseguiu curtir e apreciar, e não vai ser a última vez que a gente faz isso. Então, lembrando, os patronos do podcast estavam participando ao vivo com voz, então eles fizeram perguntas, conversaram com o Igor ao vivo. Enquanto isso, o pessoal que não é patrono tava só lá no chat de texto do YouTube, né, conversando ali. Então é mais uma vantagem para você que é patrono, que a gente quer trazer mais conteúdo e fazer mais coisas junto com essa galera que é a nossa comunidade fantástica de patronos do PodQuest. E Igor, não foi a última vez que a gente fez algo não, assim não, né? Aliás, eu agradeci aí o pessoal do patrono por ter ajudado, assim, porque se não for por eles ajudando a gente a puxar a gente para fazer coisas mais legais com isso, não teria acontecido, assim, foi bem bacana. Exatamente. Então agradecer o pessoal do patrono que tanto tava online lá participando, quanto tem contribuído aí pra ajudar no canal. É, cara, nossa comunidade, ela nunca teve tão ativa, assim, tão interessante de participar, com várias coisas acontecendo, a galera trocando ideia mesmo. Tem gente que começa a desenvolver seus pequenos jogos com inspiração na galera que tá na comunidade e pega feedback lá e tudo. Isso tá sendo realmente muito legal. Então, não é porque vocês ajudam a gente com dinheiro, não, é mais também pra fomentar essa comunidade, né? Pra gente poder participar um pouquinho uns dos outros naquilo que a gente tá tentando fazer como desenvolvedores de games nessa indústria tão difícil que é a indústria de games. Então, maneiro. Igor, obrigado de novo, cara, pelo seu tempo, foi muito legal. E quem tá curioso sobre isso, é só entrar lá no youtube.com/podquestbr. O vídeo gravado do stream de Substance Designer do Igor, o workshop de Substance Designer, tá lá à sua disposição pra você assistir de novo, quem perdeu a live que aconteceu no sábado passado. Bora Bora então conversar sobre games, conversar sobre tudo que aconteceu essa semana. Vou começar com você, Igor. Você que falou que é o ponto fora da curva aqui do podcast, que você não tá jogando Zelda, mas com certeza você tá fazendo outras coisas interessantes aí pra contar pra gente, até algumas coisas, né? Alguns filmes que você falou que semana passada não deu tempo de comentar. Então, diz pra gente o que você tá vendo e jogando e etc. O que você tem feito aí? Eu vou falar começar pelo que eu tô assistindo. Assisti Logan, assisti Get Out e tô acompanhando minha esposa assistir uma série chamada Switched at Birth. E eu achei muito bacana. É uma série, tipo, pra maioria do pessoal que assiste a gente, provavelmente não vai gostar. É uma série bem Gilmore Girls, assim, sabe? Por que que não vai gostar? Não, imagina, o Seco, né? Por exemplo, adora, cara. Eu gosto de novela, né? Então eu curto essas coisas. Ah, então pronto. Fechou. O que eu achei bacana da série é que ela é focada em pessoas com deficiências de audição, assim. Então, boa parte do elenco é mudo, ou é surdo, desculpa. E aí eles, quase que o episódio, 90% do episódio é feito com linguagem de sinais. Inclusive tem um episódio inteiro, onde o episódio inteiro não tem áudio nenhum. Caralho. O episódio inteiro é feito com linguagem de sinais. E eu fiquei pensando, que bacana isso, sabe? Tipo, faz muito sentido com a série, assim, e não é chato, sabe? Fico pensando, a gente já falou sobre isso, sobre jogos, né? Tipo, como incluir essas outras coisas em jogos. A própria Blizzard já anunciou que um dos personagens do elenco principal, né, do Overwatch, tem autismo, né? Tem um certo grau de autismo. Uhum. E como essas integrações são bacanas, assim, sabe? Tipo, as pessoas podem se conectar com aquela mídia, assim. Eu nunca tinha pensado que, como pode ser poderoso uma série sobre isso e ser tão massa, sabe? Tão bacana e tão inclusivo, assim. Quase todos os atores têm da deficiência e são atores, sabe? Então, é muito bacana ver, inclusive, atores que têm a deficiência e conseguem falar sem nenhum tipo de sotaque, sabe? Aham, cara. Por causa de prática e treino, assim, muito bacana. Assisti Logan, achei massa, não achei fantástico, como todo mundo tá dizendo. Achei um ótimo filme de herói, mas não achei, tipo, sensacional, brilhante, coisa assim, sabe? Comparado com os X-Men, o que que tu acha? Ah, mas aí é fácil, né, cara? Tipo, o que que você acha de Hagen Dice comparado com Opa? Não, porque eu quero saber qual é o parâmetro. Tipo, ele é legalzinho, não sensacional comparado com Avengers? Não comparado, como um filme. Eu vou dizer isso porque, assim, Deadpool é brilhante como um filme. Não necessariamente só como um filme de herói, sabe? Tipo, ele é fantástico e é um filme que eu já assisti 3-4 vezes e eu vou assistir de novo outras vezes, sabe? Pra pegar outros detalhes que eu não tinha pego ainda. Porque é um filme muito bom. Pra pegar outros detalhes da bundinha do Ryan Reynolds que você não pegou ainda. Mas é porque é um filme muito bom, de verdade, sabe? Tipo, ele tem vários elementos que são bem, bem legais ali no filme, assim, sabe? Não é um filme, de novo, ele não tenta ser brilhante, sabe? E Logan também não tenta ser brilhante. Mas ele falha em alguns clichês. Ele tem alguns problemas de narrativa onde você percebe que eles vão pra onde é mais fácil na narrativa, assim. Eles, em vez de focar naquela coisa que é a conexão principal e a exploração do personagem, eles vão pro que é mais fácil e eles ficam cheesy em alguns momentos no filme do Logan, sabe? Então, não comparando com, assim, é claro, se for comparar com, sei lá, vou comparar com, tem muito filme bosta por aí, né? Tipo, é difícil comparar. Tipo, eu assisto muito filme, tipo, bosta pra assistir, assim, mas eu tô dizendo como um filme, assim. Eu acho que é um passo, porque, de verdade, tá amadurecendo bastante a forma como se conta filmes de herói, especialmente na mídia de cinema, mas ainda sofre de alguns clichês, assim, sabe? Pô, a gente tem Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é um filme muito bom. Muito bom. Você bota ele nessa perspectiva, você começa a perceber que não é porque é um filme que diz mais sobre a alma humana, sabe? Mas é um filme em si, fechado, que se entende melhor como é, sabe? Ele sabe dizer melhor, ele entende melhor como é a própria narrativa, e ele sabe desenvolver isso melhor. Nesse ponto, eu acho que Logan não é brilhante, sabe? Eu daria, sei lá, 6,5 pra Logan, daria um 8 pra Guardiões, daria 9 pra Deadpool, assim, sabe? Outra coisa que eu quero comentar é Get Out, muito bom. Esse filme é genial, não tem nada a ver com herói. Que filme é esse, Igor? Pra eu que nunca ouvi falar. Esse filme é um filme de horror que saiu há pouco tempo. A temática dele é sobre racismo, e ele é feito da perspectiva de um homem negro. Então, isso não é um spoiler, tá no trailer, tá na capa do filme, sabe? É um homem negro que namora uma menina branca, e ele vai passar um final de semana com a família dela. E é isso o filme, sabe? Ele te coloca na pele do que é sentir racismo, assim, sabe? Caralho. Quando a gente fala do tipo, ah, a gente tá em 2017, isso é racismo invertido, assim, sabe? Vendo um filme desse, você consegue entender como não existe racismo invertido, sabe? Como as coisas ainda não são iguais ainda, sabe? Como você percebe que deve ser foda você nascer dentro de uma das minorias, assim, sabe? E ser perseguido por um preconceito, assim, sabe? E é um filme de horror, sabe? Ele é genial, tanto na mensagem que ele dá, ele é claro e conciso o filme inteiro com essa mensagem. Ele tem uma narrativa fantástica, ele tem uma construção animal de horror, você fica, tipo, travado na cadeira, assim, sabe? Tipo, de tenso, assim. E não é um filme super óbvio, sabe? Né? Tipo, não é super vulgar, sabe? Então, recomendo demais pra quem é fã do gênero de horror. E pra quem gosta de narrativa no geral, eu acho fantástico. Eu acho que, ó, se você trabalha como escritor, como game designer, com jogo, com filme, com marketing, com propaganda, e quer absorver uma mídia e entender como, ele criticar como eles fazem esses altos e baixos, sabe? Como eles te empurram pra aqueles momentos ápices e tal, eu acho que Get Out é um filme fantástico pra isso, sim. Melhor é o filme do ano pra mim, so far. Porra. Caralho. Vou ter que assistir então, hein? Eu sou muito fã do gênero, mas todo mundo pode assistir e tirar alguma coisa massa do filme, sabe? Não, pelo que tu falou, transcende o gênero. A coisa quase que menos importante desse filme é que ele é do gênero de horror, pelo que você falou, né? Eu acho que ele consegue fazer tudo isso com uma mídia que é muito preconceituosa, assim, sabe? Tipo, sim, cara. É horror, sabe? Você não vai pra um filme de horror esperando que ele vai, tipo, blow your mind, sabe? Você vai pra um filme de horror, vai comer pipoca com sal e se encher de refrigerante, sabe? Você não vai pra isso. Mas você vai pra um filme desse e você percebe que tem uma mensagem. E o filme não é chato, ele não é pretencioso, ele não é brega numa mensagem, ele não fica te dizendo racismo, racismo, racismo, racismo. Ele faz de um jeito que você entende. Você fica com aflição junto com o personagem, sim, sabe? Entendi, você não precisa ver cor pra entender o que é racismo, né? E tem humor também, sabe? Então, o cara, ele é muito genial porque em alguns momentos ele quebra a tensão, ele sabe que o filme tá numa tensão que o cara tá quase, tipo, né, cagando um tijolo ali, e aí você sabe, e ele vai e quebra com humor, assim, sabe? Ele volta uma piada, e ele quebra o ritmo, e aí você dá aquela relaxada, parece um banho quente, assim, sabe? É muito caraca. Bom, cara. Eu gosto, tipo, caramba, recomendo. É, deu pra perceber. Tu viu no cinema ou onde que ele tá agora? Ele é filmou, eu acho que ele ainda tá no cinema. Aqui em Montreal, ele tá num cinema mais alternativo, porque eu acho que ele já passou, assim, digamos assim, né? Mas se você se informar um pouco mais, você vai ver que tá todo mundo comentando muito bem desse filme, e que só, tipo, é um filme que só podia ter sido feito agora, sabe? Precisava estar em 2017 pra um filme desse existir, sabe? Tô assistindo Horizon Dawn. Tá assistindo? Tô jogando Horizon Zero Dawn. E tô achando bem massa. Só tem duas observações. Eu ainda tô no meio, relativamente no começo do jogo, né? Eu joguei, deve ter jogado umas 6 horas. Duas coisas que eu não gostei, curti muito. Vou tentar falar sem muito spoiler. A primeira é, eu não gosto de jogo que não é muito conciso, sabe? Onde você cria regras e aí você tem que botar barreiras invisíveis pra bloquear o jogador por causa daquelas regras, sabe? Um exemplo pra mim é, você hackeia animais e tem animais que você não pode hackear. Não que é limitado, é que eles tecnicamente são os mesmos animais que estão no mato, mas o fato deles serem corrompidos, você não pode hackear eles, sabe? Eu achei isso meio tipo, assim, sabe? E outra coisa que eu não gostei é, o jogo todo é, a temática do jogo todo é esses animais pré-históricos, robôs, sabe? E você nesse ambiente. E eu já tô mais de metade do jogo enfrentando caras. Tô há um tempão matando gente, sabe? E eu não comprei esse jogo pra matar gente, sabe? É o meu problema com The Order também. O jogo é todo com essa temática de supernatural e Londres e monstros e esse esquadrão de elite, e você fica fazendo uma teoria de conspiração matando gente 90% do filme, sabe? Do jogo, desculpa. Eu tenho problema com isso, assim, de você tem o faca e o queijo na mão e você não entrega, sabe? Você resolve dizer, não, beleza, isso aqui não é bom o suficiente, vou enfiar gordura aqui pro pessoal consumir e essa gordura vai ser o que eles já têm melhor em qualquer outro jogo, sabe? Por enquanto essa é a minha opinião. Entendi. Mas eu vou dizer, a arte do jogo é fodida, é absurdamente incrível o jogo, tipo, o cenário é muito detalhado, tipo, a posição de tudo é muito bacana, você caminha por uma floresta, assim, você não sente que tá num videogame, assim, sabe? Você tá correndo por uma floresta, assim. Parece que é tudo colocado pela mão, assim, é muito bonito, cara, é muito bonito, e acho muito bacana, e eu tenho esperança, assim, eu ainda tenho momentos muito bacanas do jogo, quando interage com animais novos e tal. Eu só espero que eles deem um tumble down, assim, mais pra frente, com essa história com pessoas, o que eu acho que não vai acontecer, mas que deem um tumble down nisso e que foquem mais nessa exploração do cenário e tal. A única coisa que me deu meio down no jogo foi que, por exemplo, você vê uma montanha, aí você quer escalar a montanha, tem um monte de parte que parece que você consegue acessar, mas na verdade você não consegue acessar, você tem que ficar procurando um markup onde o cara começa a animação, tipo Uncharted, sabe? Pra mim isso foi, começou a me deixar muito irritado, assim, depois da metade do jogo, sabe? Tinha muito lugar que queria explorar. Às vezes passava, tipo, 15 minutos só olhando pras pedras pra ver qual pedra tinha que agarrar subir, sabe? Parece que o game design meio que quer... Você tem que subir por esse caminho aqui, porque é o único jeito de você dar flank nesses bichos aqui, sabe? Se você subir por esse lado aqui, você não... Vai ser muito exposto, então... Até assim, do tipo, eu não sei se você vai quebrar o jogo se você subir por aqui, sabe? Então eu não vou deixar você subir por aqui, porque vai que você me quebra o jogo, sabe? Vai que você acha um jeito que você vai matar o chefão final sem ele conseguir reagir, sabe? Então eu vou fazer esse caminho aqui, que eu sei que você vai chegar no caminho onde eu sei onde você vai estar. Ah, e tal. É, eu consegui, teve uma hora eu dei agro, assim, um zilhão de bichos, sabe? Consegui subir num lugar e meio que bugar e cair na parte alta, os inimigos não chegavam. Eu consegui matar um monte de gente, assim, um monte de inimigo, assim, bem forte, sabe? Mas isso foi porque eu queria explorar o ambiente pra poder brincar de caça mesmo, sabe? Então, pra mim, o que mais me deixou incomodado da metade pra frente do jogo é que tem situações que eles botam você em arenas pra brigar com um bicho e você não tem como escalar, você tem que usar combate mesmo, sabe? Então, eu tava tudo stealth, etc, etc, eu me arrombei várias vezes. Eu tive que pegar, gastar tudo que eu tinha, fazer crafting de traps. Então, eu enchi o lugar de trap e soltei os bichos, sabe? Do negócio. Aí, quando eles vieram, atirou o negócio, matou todo mundo, assim, numa tacada só, sabe? Uhum. Não senti prazer nenhum, assim, sabe? Não me senti smart, não senti que bate com a temática do que você tem as evoluções, você pode ser mais combate mano a mano, stealth, ou meio T-Ranger, assim, de tame de animais. E nessa situação não tava rolando nenhum desses, assim, sabe? Fiquei meio puto, assim. É, mas pronto, assim, imagina, você vai jogar Monster Hunter, e aí você passa metade do jogo matando outros Hunters e não caçando monstros. Parece perda de foco, assim, sabe? Tem uma ideia muito boa, mas na hora de enfiar o jogo final, você fala, não, a gente precisa enfiar linguiça aqui, sabe? A gente precisa encher coisa que a gente não tem. E aí você acaba meio que diluindo o que deveria ter sido o foco. Porque eu digo isso porque o hacking podia ser mais legal, sabe? Por enquanto, até onde eu tenho visto, é bem bidimensional, sabe? É quase binário, assim, sabe? Não tem um gameplay envolvido nisso, assim, sabe? Onde eu tenho que, sei lá, quase Pokémon, onde eu tenho que debilitar o bicho, ir lá e abrir um negócio, e aí fazer um gameplay de hacking e tal, sabe? Pô, seria maneiro isso aí, hein? Isso seria bem massa, sabe? Tanto que, por exemplo, eu queria jogar esse jogo do tipo, quando eu vi que eu podia hackear alguns bichos e eles viraram quase com pet, e eles ficavam me protegendo, eu falei, cara, é esse cara que eu vou ser, sabe? Eu vou ser tipo um neuromancer aqui, sabe? Eu vou controlar os animais e eu vou arregaçar. Você vai ser a Michonne. Aí eu cheguei na primeira missão que eu vi, tinha uns bichos que eu não podia hackear, sabe? Eu falei, ah, velho, sério? É, mas eu acho que tem um problema que a gente pode discutir mais tarde, assim, sobre como o game design tenta meio que direcionar a tua experiência, assim, sabe? Você pode aprender a dar tame em outros animais, mas você tem que explorar as vaults e hackear um sistema especial e ele te habilita a possibilidade de hackear outros bichos, sabe? Não, sim, mas tem bichos que eles são tainted, eles são corrupted. Os corrupted não pode hackear. Beleza, mas tipo, mesmo a primeira coisa que eu fiz, você pode hackear animal. Aí tinha um bicho gigante, fui correndo, assim, ele deu uma patada e me matou, sabe? Uhum. E assim, como não? Eu não tava entendendo porque podia hackear uns ou outros, então momento que eu fui na volta, tipo, não, agora você pode hackear esse outro bicho e esse outro bicho, sabe? Até isso também parece vago. E, por exemplo, seria muito mais legal se você, de tantas vezes que você matou aquele bicho e você saqueou os componentes, você agora entende ele, você pode hackear ele, saca? Isso seria legal, sabe? Poderia ser interessante. Até porque a história ilude um pouco a isso, né? Ela, às vezes ela fala assim, eu preciso entender um pouco mais desse bicho pra poder hackear ele. Mas o entender é ir numa volta e achar o código dele, sabe? Exato. Isso me faz pensar que talvez eles tenham mudado design midway, assim, sabe? Que era uma coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais de research, talvez. E daí fizeram um use test no final e acharam muito complicado, sei lá. Porque várias coisas que vocês estão falando, sabe? É uma coisa do tipo, pô, eu queria que fosse assim. Quantos jogos não são assim, sabe? Eu queria que fosse de outro jeito. Podia ser tão mais legal, tipo, eles chegaram na linha e não cruzaram, sabe? Do que poderia ser, em vez de ser só legalzinho, poderia ser fantástico. Imagina se fosse tipo um Bioshock, sabe? No sentido que tem um minigame. É, eu lembrei de você falando de Bioshock quando eu falei um minigamezinho de tu hackear espécies diferentes fosse um minigame diferente pra eludir que o hacking é diferente, sabe? Podia ser, e eu acho que talvez essa foi, tem toda a cara de que essa fosse a ideia original deles, e eles toned down, assim, sabe? Eles, tipo, eles voltaram um pouco, porque talvez fosse muito hardcore, seja lá qual. É, vou arriscar dizer o seguinte também, lendo um pouco nas entrelinhas do que o Igor tá falando, mas eles têm um jogo que ele brinca com ser um jogo sistêmico, como a gente fala, né? Brinca como em ser um jogo que é aberto pra você encontrar o seu caminho e usar as ferramentas ali e não seguir uma receita do game design, mas ele te poda em vários momentos, né? Eu acho que é a versão genérica do que o Igor tá dizendo, e isso deixa a gente um pouco com o gosto de que poderia ter sido tão melhor, ainda mais quando a gente compara com exemplos que vocês estão dando, com Bioshock e com certeza com o próprio Zelda Breath of the Wild, que a gente vai falar daqui a pouco mais, mas eu entendo isso, Igor, que parece que ali tinha o esqueleto de um jogo super aberto, onde você, por exemplo, poderia escolher ser essa versão da Aloy que você queria, que é o, entendeu, domador de máquinas e tal, e outra pessoa poderia escolher ser uma outra versão, a versão que destrói, não sei, né, um Lone Wanderer, e acaba que ele faz essa escolha pra você, te dando esses limites da jogabilidade, e você nunca tem essa liberdade que você poderia ter tido nesse mundo, que parece um mundo super foda de você ter isso, né? Uhum. Eu acho que, só pra dar o meu take assim, nas duas coisas que o Igor comentou, uma é de ter os monstros que tu não pode hackear, né? Eu acho que pelo menos eles deixam isso claro, sabe? Se o monstro é vermelhinho e tal, corrupto, ele é inhackeável, sabe? Acho que pelo menos eles fizeram isso. E outra coisa, tipo... Pelo menos. É, mas ainda é um letdown, ainda é assim, pô... Mas ainda existe uma regra. Todos os monstros tu pode e esse tu não pode. Porque se tu pudesse hackear todos os monstros, imagina, agora eu posso hackear todos os monstros, tá? O que que eu faço no jogo, então? Mata gente. Não, mas aí você faz o design, você faz o level design melhor, sabe? Isso aí. Beleza, você não pode hackear todos os bichos enquanto você não entender ele o suficiente. Então, todo o struggle do point onde eu vou enfiar um bicho que eu sei sei que o cara não vai hackear, eu boto um bicho novo, sabe? Ou eu faço, por exemplo, o hack não é tão trivial, não é eu chego e aperto um botão e eu tô hackeando. Eu preciso de um tempo pra fazer isso, eu preciso ter um cenário mais calmo. Então eu não posso fazer isso com 30 pessoas me atirando em mim, ou outros bichos batendo em mim, ou o bicho se mexendo, sabe? Eu preciso acalmar, eu isolar ele e hackear, por exemplo, sabe? Eu podia ser legal, tipo, imagina se cada bicho tivesse um jeito diferente. Imagina se tu tivesse que usar as traps, sabe? Aquela armadilha de tu prender os bichos no chão, isso, sabe? Exatamente. E pra hackear um bicho, tu primeiro tu tem que fazer isso, sabe? Depois usar uma trap de um tipo específico, que é a fraqueza dele, sabe? Uhum. Usando os próprios sistemas do jogo, não precisava botar um pipe dream no jogo, sabe? Podia usar os próprios sistemas do jogo pra fazer, podia ficar fantástico. Eu lembro do Dragon's Dogma. A gente tá falando bastante de Horizon Dogma, culpa minha. Não, ótimo. A gente tá falando de game design e level design. Ninguém tá falando de Horizon. Exatamente, Seco. Ninguém tá falando de Horizon. Eu lembro de Dragon's Dogma, e a coisa que eu mais curti em Dragon's Dogma foi que eu peguei, saí no mundo e encontrei um cara de lizard, sabe? E eu tomei uma surra desse bicho. Daqui a pouco eu entendi que se eu atacasse na cauda e eu cortava a cauda dele, ele ficava super fraco, sabe? Ele perdia todo o armor quase, e aí ficava super fácil de bater. E aí eu percebi que todo bicho tinha isso, sabe? Tinha alguma forma de você interagir com ele que fazia, e era bem binário assim, sabe? Mas parecia ser uma coisa maior do que isso, sabe? Parecia mais complexo que isso. Parecia que todo bicho tinha um puzzle. Era uma fraqueza que eu tinha que aprender a explorar, sabe? E o jogo ainda consegue ser melhor que isso, porque tu tem os followers também não sabem como interagir com os inimigos, até que você mata eles algumas vezes, aí eles passam a aprender isso, aí eles passam a te ajudar nas estratégias. Então, se é um Lizard Man, eles vão lá e seguram o cara e ficam gritando, bate na cauda, sabe? Bate na cara. É muito bom. E eu sinto que podia ser mais isso, sabe? Do tipo, você ter esses bichos e o jogo ser quase só sobre isso, sabe? Você tem esses monstros espalhados pelo mundo e você precisa interagir com eles e você não necessariamente sabe onde que é o ponto fraco deles, e você tem todo um apoio da interface pra ajudar a isso ficar mais legível, né? E você pode ler, estudar eles, entender que aquilo é o radar, que aquilo é não sei o que, aquilo é combustível, aquilo faz a movimentação. Então, esse bicho aqui, eu primeiro preciso combater o sistema de movimentação dele, ou o radar, pra daí ir chegar perto dele, pra daí poder hackear, saca? Tipo, isso é muito bacana se fosse pra esse lado, assim. Eu fico ouvindo vocês falarem e fico pensando, assim, que o fato de ter que brigar com um humano me parece muito uma âncora de narrativa mesmo, sabe? Uhum. Você consegue hackear os bichos, você não tem uma interação com o bicho não é teu inimigo, mas toda a interação dela com os seres humanos, tirando o cara que cria ela, é tudo sempre hostil, assim, sabe? Então é como se os humanos sempre fossem hostis e os bichos são os neutros, assim, sabe? É pra não parecer que a problemática é os bichos, né? A problemática são os humanos, e os bichos estão lá, é a natureza, né? Exato. Isso é idêntico ao Walking Dead, cara. Isso é exatamente o Walking Dead. Existem os mortos-vivos, é uma merda, se deixar te pegar, fudeu. Mas a temática toda da parada é, olha como seres humanos reagem a esse mundo. E olha como seres humanos podem ser filho da puta numa situação extrema, como é esse mundo. E maior parte do seriado e do quadrinho, você tá conflito entre humanos com o pano de fundo sendo o mundo do holocausto zumbi, entendeu? Muito interessante, assim. Eu não sei se no caso do Horizon se traduz tão bem. Eu consigo entender. É que assim, eu acho que a diferença é, o punchline do Walking Dead é isso, sabe? O punchline do Walking Dead não é do tipo os zumbis. É a sociedade aloprada, a sociedade bizarra que existe pós o apocalipse, né? O Horizon Dawn, ele dá o feeling de que o punchline não é esse, né? O punchline é, a sociedade acabou, mas quem domina o mundo agora são esses robôs, sabe? São esses monstros. Meu exemplo de Monster Hunter é exatamente que existem jogos que fazem isso, sabe? Eles não precisam enfiar a gente pra fazer isso ser um problema, sabe? Só o fato de você ir interagir com esses monstros e voltar pra sua vilarejo e voltar pra esse mundo, explorar ele, isso sozinho é uma narrativa, sabe? Você não precisa enfiar uma teoria de conspiração, um exército... Novela das oito. Mas então, nessa hora acho que tem muita coisa de narrativa mesmo, porque, por exemplo, o primeiro corrupto que você encontra foi um que foi mandado pra acabar com o lugar lá, e você descobre que, na verdade, os humanos estão explorando os bichos pra eles, sabe, controlando eles, pra eles atacar outras pessoas, assim, sabe? Mesmo no Walking Dead lá, os caras que grandavam um monte de zumbi, quando começavam a atacar outro campo, soltavam zumbis, assim, sabe, em direção a outro campo. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que me tirou um pouco o foco do jogo, assim, sabe? A exploração e os bichos era o que eu mais esperava, assim. Tipo, tem outra, uma que me matou, assim, é bem chinelo de game designer, assim, sabe? Cheguei por trás de um cara e fui matado. Ele falou, você não pode matar ele, precisa de skill de matar líder, sabe? Matar líder, isso é skill, assim. Aí nessa hora, eu, tipo, de verdade, assim, cara, eu dei pausa e fui tomar um café. Assim. É, isso eu achei artificial pra caralho, sabe? Puta, eu fiquei chateadíssimo, assim, sabe? Porque, tipo, o level design, tudo que eles tinham feito até então tava foda. E tem maneira de se deixar aquilo menos pior ainda, cara. Do tipo, bota uma armadura especial no líder e a skill é, tipo, perfurar a armadura e não matar líder. Ah, cara, o Shadow of Mordor, pô. pô. Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. Isso, Igor. Porra, Shadow of Mordor mostrou pra todo mundo como é que faz isso. Mas o problema que eu acho é que eles não sabiam da onde tirar referência pra fazer um jogo desse, sabe? Eu acho que eles olharam em Shadow of Mordor e falaram, vamos usar essa parte do Shadow of Mordor, sabe? Essa skill tree e tal, isso ia ser massa. Mas isso não se aplica ao jogo que eles estavam criando, sabe? Entendi. O jogo que eles estavam criando era de exploração, não era de matar gente, sabe? Porque o Shadow of Mordor não é bem exploração, é matar gente, sabe? Tipo, você vai lá e controla um exército e mata um cara e duela outro e vai subindo no rank de Sauron e vai controlando os caras, sabe? Tipo, e ele é conciso nisso o tempo inteiro, assim, sabe? E executa bem pra caralho bem isso. Bem pra caralho. É uma pena. Ah, cara, assim, ó, eu vou jogar mais, provavelmente, mas eu consigo ver o limite do designer deles, assim, sabe? Onde eles começaram a encontrar problemas e eles foram resolvendo, em vez de eles olharem pra dentro deles mesmos e dizerem como a gente responde a essa questão, criando a feature que a gente precisa pra ser conciso com o nosso jogo, eles olharam em volta, sabe? Eles falaram, beleza, como que Shadow of Mordor resolve isso? Ah, então vamos emprestar essa parte de Shadow of Mordor. E aí não pensou, como que isso se aplica ao nosso jogo e o que que isso muda a forma que joga o nosso jogo, sabe? Beleza, é isso de Horizon, então, né? Isso de level design e game design por enquanto. É o próximo... A gente vai falar de Breath of the Wild e pelo pouco que eu já vi, a gente vai voltar nesse tema. Igor, é o meu gancho pra começar já, entendeu? Já vou usar o gancho já. Tiger Uppercut! Tiger Uppercut! Cara, então, conversa sobre Horizon foi quase que não foi sobre Horizon, mas foi igual a gente tava falando em off, sobre game design, sobre level design. Acho que um ponto que o Seco falou, que não pode passar desapercebido nem ser varrido pra baixo do tapete, como que o level design te ajuda a você manter o jogador na ponta da cadeira, né? A manter o jogador sempre prestando atenção e, por exemplo, alguém falou, não lembro agora, mas se você pudesse hackear todos os monstros, acabou o jogo, sabe? Tipo, e não, cara, não acabou o jogo, porque um level designer bom e um level design bem feito fazem com que você tenha desafios contínuos, mesmo dado, vamos dizer, mecânicas que pareçam overpowered. Exemplos, o BioShock 1, onde você pode manipular quase que tudo se você tiver a combinação correta lá de poderes, né? Esqueci o nome dos poderes do BioShock, mas você pode manipular tudo. Eles ainda assim fazem set pieces que são muito desafiadores, onde, entendeu? Ah, não, eu poderia usar essa habilidade naquele Big Dead, mas ó, botaram os filhos da puta, botaram uma turret bem aonde não podia ter, sacou? Pra me impedir de fazer isso. E isso me leva também pro próximo jogo, que é óbvio que a gente vai comentar mais aqui, que é o Zelda Breath of the Wild, que uma coisa que o Seco falou no episódio passado também, que tem a ver com isso, que é, caramba, eles foram corajosos de fazer com que você possa escalar todas as superfícies praticamente do jogo. E aí você pode pensar, porra, fudeu, se ele pode escalar todas as superfícies do jogo, vai chegar em todos os lugares fácil, entendeu? Não vai ter limitador pra onde o jogador pode chegar. E não, cara. Os level designers, filhos da puta, conseguem te colocar lugares que são impossíveis de chegar sem você resolver um puzzle. Sem você parar, olhar em volta, sabe? É, pode ser, eu tenho que pular de um lugar mais alto do que eu imagino. Pode ser uma parada que tem lava toda em volta e eu não vou conseguir chegar, exceto se eu vier por cima. Tem várias formas. Mesmo o Link sendo um cara que escala qualquer superfície no jogo, praticamente, ainda tem muitos desafios de locomoção e de chegar onde você quer, ou descobrir um segredo, ou algo que você quer descobrir, dado o level design, que é fantástico, que é genial desse jogo. Sem contar que game design tem estamina, né? Que a estamina é o outro limitador que você tem que... Você pode gastar muito tempo fazendo crafting de poções, etc, pra você ter mais estamina, pra você conseguir chegar em lugares muito altos, assim, sabe? Ou você pode também evoluir estamina, mas já tá deixando de evoluir vida, por exemplo, se você achar que é melhor. É engraçado que, assim, por exemplo, duas coisas muito claras, assim, nas duas abordagens. No Zelda, você pode explorar em qualquer lugar, mas se você prestar bastante atenção nas animações, você pode ver, tipo, dedo fazendo clipping na rocha, sabe? Você pode ver o pé fazendo clipping na rocha, e a animação é bem simples. É no Horizon, tipo, é todo um parkour todo complicado, assim, ágil, animação perfeita, assim, sabe? Nada de clipping. Então, acho que são duas escolas muito diferentes. Uma vai pra realismo, sim, e perfeição, sabe? E a outra vai pro fã, assim, sabe? As duas têm desafios muito complicados, mas engraçado que, de coração, assim, no momento que eu, a experiência de você ter a liberdade de subir em qualquer superfície que pareça escalável, meio que faz com que a experiência, tipo Uncharted, Horizon, Assassin's Creed, fique muito toned down, assim, sabe? Mas se sente muito limitado, assim. É estranho depois você tentar jogar o Horizon, depois você consegue subir qualquer coisa, sabe? Você tenta subir nas coisas e você esquece que tem que achar um amarelinho pra agarrar, sabe? É porque a abordagem do Zelda é muito interessante porque é a abordagem mais natural e orgânica que o ser humano conhece, sabe? Você olha uma coisa, parece, pode subir, você sobe nela. Deu, sabe? Em videogame a gente criou toda essa coisa de pontos, de encaixe, não sei o quê, porque a gente tava preocupado com a qualidade de animação, sabe? É interessante ver que um compromete toda a parte de animação, de apresentação mesmo, pra aumentar a diversão, sabe? É interessante ver isso. Eu fico pensando, no caso do Horizon, ele, pelo menos, a autenticidade é bem importante pra ele, como é pro FIFA, por exemplo, né? Tipo, claro. São as regras que precisam existir pra aquele jogo ser conciso ainda. Eu não acho que a exploração nele é tão importante quanto no Zelda, por exemplo, sabe? Porque você tem os animais pra isso, então, na pior das hipóteses, o que eles deveriam ter feito, ou poderiam ter feito, é animais que resolvam esses problemas, sabe? Você quer subir uma parede que não tem encaixe, hackeia um animal que te ajuda a montar e subir ela, sabe? Sei lá, por exemplo. Um lagarto e tal. Teria outras formas de resolver isso e tentando manter a autenticidade dos encaixes e tal, que ainda seriam limitações. Sei lá, um gorila, alguma coisa assim. Enfim, eu entendo bastante o que você tá falando e eu concordo, assim, o Zelda, ele... E acho que isso tem muito a ver com o design japonês, assim, né? Tipo, ele se importa muito mais com o fator brinquedo, né? Você vai interagir com aquilo pela diversão e não necessariamente pela experiência autêntica, assim, sabe? Então, eles sabem que é muito mais subjetivo que a diversão. Diversão não precisa ser necessariamente ser realista. Você não quer ser a pessoa que tá lá. Você quer ter ideias criativas e interagir com aquilo de forma satisfatória, assim, né? Tipo, eu acho que tem uma escola inteira aí de design que mostra a diferença, assim, sabe? Tipo, entre Zelda, sim, cara, e Horizon, assim. Eu tava pensando exatamente isso essa semana, porque foram os dois jogos que eu joguei mais recentemente, né? E isso tinha dado esse estalo também de, caraca, como esses dois jogos, eles praticamente te dão uma lição histórica do que é o design de games oriental versus ocidental em muitos aspectos, sabe? Você poderia olhar para as decisões diferentes, claro, são jogos diferentes, ninguém tá falando que é o mesmo jogo aqui, mas você poderia olhar para decisões específicas de design, eu acho que são as mesmas que a gente acabou pegando para falar hoje aqui, e olhar para elas com essa ótica, né? De como as diferentes prioridades que cada um dá, e você pode gostar mais de um, pode gostar mais do outro estilo, mas como essas prioridades elas têm a ver com o estilo de design de jogos que vem, por exemplo, do Japão versus que a gente tá mais acostumado aqui no Ocidente. Cara, tava no fundo da minha mente, agora que o Igor falou, realmente fica muito claro, assim, de ver, muito interessante, né? E legal essa coincidência dos dois terem saído na mesma semana e a gente poder ter uma discussão tão rica, tão próxima entre os dois, hein? Exato. E é engraçado que a gente, eu também tava pensando quando tava jogando, a gente tá muito acostumado com você ficar mais forte ou melhor, ganhando level e ganhando skill, e muita mecânica do jogo faz parte da skill tree, assim, sabe? Tá barrada até que você tenha skill. E é interessante, assim, como, por exemplo, Demon Souls, Monster Hunter, o Zelda não foi o primeiro a fazer isso, mas todas as suas skills estão ali, sabe? Se você pega uma arma, você tem uma skill nova, então você consegue rapidamente se adaptar a diferentes situações, sabe? Por associação de, tipo, frio, aquele cara tá vestido com couro, então se eu jogar uma flecha, ele vai pegar fogo, assim, sabe? Não tem a ver com, você deu um lock dessa skill aqui, sabe? Ou você fez crafting, ou você achou a arma certa, sabe? Uhum. E acaba que você esquece que existe, tipo, você não precisa se preocupar com skill, progressão, ganhar XP, sabe? Você se preocupa com o core do gameplay, sabe? Tipo, a exploração mesmo do universo, sabe? E é muito mais recompensador, Seco, quando você consegue um feito que até então você achou que era impossível. Não é porque você juntou XP e destravou uma skill, mas não, porque você usou os sistemas do jogo pra conseguir fazer aquilo. No Zelda acontece muitas vezes isso. Teve um momento onde eu encontrei um inimigo que era muito mais forte do que eu tinha enfrentado até então. Ele era tipo um centauro. Tava lá andando pelo mundo e tal. E as primeiras duas vezes eu tentei enfrentá-lo de frente e não tive a menor chance, porque ele tem muitos pontos de vida, o ataque dele é muito forte pra aquele ponto onde eu estava no jogo, né? Pras armas, né? Ponto que eu estava significa pras armas, pro equipamento que eu tinha e tudo, porque, de novo, o jogo não tem XP. E aí, ao invés de eu fazer um grind de XP e destravar a habilidade de matar centauro, o que você faz no jogo como Zelda é achar outras formas, subterfúgios pra conseguir, aos poucos, ir minando o dano do cara. E eu consegui fazer isso, e o sentimento de conquista, depois que você chega e descobre, cara, eu sou, vamos dizer, um merda pra enfrentar esse desafio, mas eu vou usar tudo aquilo que já tá disponível pra mim desde o começo do jogo, e que é o sistema de jogo que eu conheço, pra minha vantagem, e vou tentar tentar desenhar uma estratégia, e pode ser que demore, pode ser que, sabe, eu tente algumas coisas e erre e tal, mas quando você consegue, o sentimento de conquista que isso dá, comparado com destravar uma habilidade, é algo que não tem comparação, sabe? De novo, o Zelda remete tanto a gente ao porquê que a gente joga videogame desde criança, e os motivos são essas pequenas coisas que acontecem. Eu acho que a única coisa que eu achei no Zelda é limitadora, é quando você tá explorando e você descobre algum ponto-chave da história, sabe? Normalmente é bloqueado, assim, isso aconteceu comigo 3 vezes, assim, sabe? Eu tá explorando e chega num momento e fala assim, ah, isso aqui eu sei que faz parte da história por causa que tal o cara falou pra mim, sabe? Só que não posso fazer nada ali. Até você chegar nesse ponto da história. É, exato. Depois, de novo, eu tava explorando um deserto, fui lá na casa do caralho, descobri que tinha uma passagem, mas tava fechado. E aí, cara, eu passei tipo uma hora ao redor tentando ver se tinha um puzzle pra abrir aquela porta, descobri que tinha um outro puzzle, mas não era aquela porta, gastei um maior tempão, assim. E no final é uma parede invisível pra poder a história não andar pra frente na hora que ela não pode. Exato. Depois eu descobri que tinha que falar com alguém, e alguém dizia pra mim, ah, se você for nesse lugar aqui, vai ter a caverna dos inimigos. E chega lá, a porta tá aberta, assim, sabe? A pedra não existe mais. Então, foi a única coisa que eu vi até agora, que é, tipo, ferramenta de narrativa que reduz a, tipo, a liberdade que você tem, sabe? Você não pode fazer uma coisa na hora que o design não quer. Mas é difícil fazer isso aí diferente, né? Não tô dizendo que seja impossível, mas pra tudo, assim, como é que você impede o jogador num jogo como Zelda, onde você tem todas as ferramentas à sua disposição desde o início, como é que você impede o jogador de fazer um sneak pra última fase e matar o chefe com backstab? Não, mas você pode nesse Zelda ir direto pro chefão final, só que ele é bem difícil. Tipo, se você tiver skill suficiente, você consegue matar ele. É só que nesse caso, por exemplo, como a gente resolve, por exemplo, um negócio de RPG, por exemplo, se você for em algum lugar e pega o item, a hora que você voltar pra fazer, conversar com a pessoa que vai te dar a quest, ela fala, ah, pô, você tem esse negócio no inventário, sabe? Esse negócio é meu. Aí você fala, não, eu mantenho um monte de bandido lá e peguei um loot. Ele fala, não, mas é que eles roubaram de mim, que é o negócio de o item da quest só existe se você pega a quest, ou, tipo, a quest existe independente do item ou não, sabe? Você vai lá, pega a quest, resolve a quest, daí o cara fez uma outra narrativa pra dizer assim, ah, não, então você já tem esse item, sabe? Mas, assim, não me incomodou, me fez perder tempo pra caralho. Cara, o mundo do Zelda é absurdamente grande, assim, sabe? Tipo, se você se coçar, velho, você vai passar, tipo, 4 horas girando numa 5 km², assim, sabe? Foi o que eu fiz, assim, sabe? Então, eu falei, eu tô com, que eu devo com umas 20 horas e gastei muitas horas rateando, assim, tipo, ah, acho que isso aqui é da quest. Fiquei lá, bababá, não conhecia porra nenhuma. Depois volta lá, tipo, ah, não, tem aquela quest lá. E, tipo, de qualquer forma, não mudou a experiência. Só achei que foi a única coisa que eu encontrei até agora que é, que tipo, muleta de narrativa, assim, pra história, assim, sabe? Entendi. Que a diferença de core, assim, de um jogo pro outro, que a gente tava falando do Horizon e do Zelda, o Zelda foco é muito mais, isso aqui é um true sandbox, sabe? E tu tem todas as ferramentas pra brincar no sandbox, pode ir pra qualquer lugar a qualquer hora, e vão ter alguns desafios maiores do que outros, mas as mecânicas tu tem. Tu brinca nisso tudo e tu vai passeando, indo nos lugares, tu pode ir pra qualquer lugar, tu vai ganhando esses objetivos, alguns são mais difíceis de acordo com o teu life ou com o teu equipamento, e o core, eu acho que tá a direção que eles foram com o equipamento, que é não ser armadura, todos os outros, as armas dos jogos quebram, né? Elas são temporárias, são consumíveis. E isso pra encorajar a experimentação, né? Então tu vai colecionando armas, vai experimentando com armas, experimentando com isso, e tá forçado a fazer isso. Não dá tipo, ah, eu gosto dessa e fico com a arma pro resto do jogo. Isso não existe, né? Muito mais tu explorar os equipamentos diferentes. Ah, pô, agora eu acho que com esse equipamento eu acho que dá, sabe? Eu entrei num dos shrines com puzzle, né? Aquelas dungeons pequenininhas com puzzle, e uma delas era a Major Test of Skill. Um teste foda de combate, assim, né? E eu fui lá no início, assim, né? Achei esse dungeon, tinha, sei lá, 3-4 coração. Minhas armas eram tudo, a arma tinha um pedaço de pau lá no início do jogo. E eu tomei um couro, sabe? Daquele bicho. Eu pensei, pô, vou marcar isso aqui no mapa e vou voltar, né? Daí uma hora eu tava com bastante arma fora e tal, e voltei. Tipo, isso não é um gate, isso era uma coisa opcional. O jogo tem pouquíssimos gates, de tanto de conteúdo quanto de skill, sabe? O jogo é sobre tu descobrir esse mundo do jeito que tu quiser, como tu quiser. A mecânica de cavalo tá lá pra tu, pra um fast traversal, pra tu chegar apenas no lugares, teleporte entre shrines que ligam com lugares core no jogo, tipo cidades e os negócios de montaria, né? Os stables. Stables, né? E é isso, sabe? O core do jogo é explorar o mundo, mas eles não fazem um gate disso com mecânicas de exploração, né? Eles fazem o gate disso com simplesmente a tua própria skill, como você que falou. Tem gente que fez speedrun desse jogo, sei lá, em 50 minutos. Começou o jogo, eles foram correndo e foram lá e mataram o no final do jogo, sabe? Com 3 corações. são um pedaço de pau. Tecnicamente possível, assim, mas o jogo é mais sobre descobrir esses elementos, descobrir esse conteúdo, assim, como usar o conteúdo, como usar as mecânicas, pra chegar no final e estar preparado, sabe? Tipo, é uma jornada do herói que tu cria a tua própria jornada. Isso eu acho que é o que faz o jogo ser tão fantástico. Nós quatro aqui vamos jogar Zelda, o Igor vai jogar um dia, né? A gente vai jogar o jogo inteiro e vai terminar, e as nossas jornadas vão ser totalmente diferentes. A ordem que a gente descobriu, o que a gente descobriu, talvez algum de nós vai ter descoberto uma mecânica que o Gilé ontem me falou como é que se fazia o snowboard lá com o escudo, eu não sabia. Surf de escudo, assim. Sabe? Vai ter mecânica que a gente vai descobrir, vai ter jeitos de resolver, de matar monstros, combinações que o jogo não te fala. A gente vai descobrir, e essa é a nossa jornada. Essa é a skills que a gente carrega pro fim do jogo, sabe? E pode ser por causa das descobertas, por causa dessas combinações de itens e desse entendimento do sistema, pode ser que eu chegue no final e mate ele no chefão final e mate ele de primeira sem suar. Sabe? Não sei, não cheguei lá, hein? Sabe? Mas acho que é mais uma descoberta do jogador em si, e não descobrir no sentido de destravar. O que eu acho que é muito mais um jogo do tipo Horizon. A comparação que eu faço é que Horizon tá entre Uncharted, que é um jogo que não existe, tu não destrava mecânicas, mas é puramente narrativo. É um jogo que quase se joga sozinho. Isso é meio injusto, mas sim. The Last of Us é. Bicho troll pra caralho. É. Como fazer um podcast de 3 horas, né? Vamos começar a falar do Last of Us. Deixa eu ver. Mas fala, o Horizon tá entre Uncharted e alguma coisa muito mais sistemática do tipo do Zelda, assim, sabe? Num jogo como o Horizon, as mecânicas, tu só pode usar as mecânicas que tu destravou. Tu conseguiu o XP, destravou, agora tu pode usar. De fazer, repetir tanto uma coisa que tu vai ganhar XP e vai poder fazer uma coisa que tu não fazia antes, e por isso o jogo vai ficar mais fácil. Ele chega a ser mais sistemático que os jogos da Bethesda, como Fallout, sim, e Skyrim. Então... Sim, eu acho bem injusto falar que o jogo é ruim, não que vocês tenham falado que é ruim, mas jogo não, que a gente falou, o Igor falou, exatamente as palavras. Foi a escolha de design deles, sabe? Eles preferiam fazer um jogo assim, até porque... Pra ter mais controle também, pra não ter tantas possibilidades do jogador quebrar o jogo, né? É, acho que eles ficaram com muito medo de quebrar o jogo e nessa hora você começa a tomar decisões. Eu tenho a impressão que Zelda, o pessoal não se preocupou em quebrar o jogo, sabe? Não, né? Realmente não. Eu acho que no Horizon eles queriam contar uma história de alguém que, tipo, humble beginnings e vai aperfeiçoando, conhecendo gente e vai descobrindo as coisas. Né? Tipo, o Horizon. E do Zelda, tipo, tu começa sendo o herói lendário, ou a única coisa que falta é equipamento, porque tu é o herói lendário, já sabe. E as suas memórias, né? E a sua cueca. Isso pra eles é o ponto, ponto A entre o B é muito mais depende de ti. Se tu achar um Hyrule Shield e a Master Sword no início do jogo, tu já é Deus no início do jogo, sabe? Mas aí também tem onde vai o budget do negócio, né? Sim, com certeza. O valor de produção, provável que bobear os dois tenham o mesmo valor de produção, assim, sabe? A diferença é o jogo é sobre o gameplay, sabe? É o gameplay do negócio. Enquanto o outro, tipo, tem gameplay, tem a narrativa, é um monte de coisa, sabe? E é aquela coisa, tipo, Zelda faz uma coisa que faz ela de uma forma estupenda, assim, sabe? Horizon faz um monte de coisa e faz elas muito bem, assim, sabe? É verdade. Uma coisa, tipo, que eu acho que é sobre o que o jogo originalmente era pra ser, e talvez eles deram um tone down por todas as coisas que a gente já falou aqui, é o combate, cara. O combate é muito bem feito, cara. O combate contra os monstros terem comportamento diferente, sabe? Terem as peças deles diferentes que tu pode decidir o que tu vai destruir e pilhar aquelas partes para tuas próprias utilidades, assim, e de tu usar as traps de maneira diferente, usar o cenário combinado com traps, assim. Pô, eu achei o combate daquele jogo fantástico. Os bichos são fantásticos, cara. Tipo, a minha reclamação é mais disso, sabe? Sim. Menos de outras coisas, mais isso. Mais melhor. Gasta, tipo, pra mim, tirava todos os NPCs humanos do jogo e usava todo esse recurso pra investir em fazer melhor ainda, sabe, o combate, mais coisas ainda, sabe, melhora o hack, mais bicho. Igor, vai jogar Monster Hunter, cara, tu vai ser feliz. Joguei, pô, você acha que eu não joguei? Tá bom. Lembra na mão, né, jogando aquilo no 3DS. É, pode crer. É o jogo que você se machuca jogando. Tem uma influência grande mesmo. Tem uma influência muito grande Monster Hunter no jogo. É ridículo, assim, sabe? Claro, tipo, claro, é claro. É genial claro. O fato de você chega... Que muito jogo rateia muito feio nisso, sabe? Você chega numa pedra. Você sabe que é ore pra você fazer crafting. Você tem que ter skill 297.003 pra poder pegar a pedra. Ali só tem uma marreta. Você dá uma marretada, quebra a pedra e bota no inventário, assim, sabe? É muito Monster Hunter isso, sabe? E com a marreta quebrando as coisas, botando mochilas, assim, sabe? Cara, vou confessar um negócio pra vocês. Eu acordei hoje de manhã, O Rafa me chamou pra gente ver o jogo do Liverpool, a gente marcou o podcast depois. Eu não imaginava que a gente ia ter uma discussão tão profunda e tão boa sobre game design, level design, estilos disso, como a gente teve. Eu achei que a gente ia falar de Horizon, de Zelda, dos filmes do Igor e tal, ia tirar meio que um day off aqui, assim, só contando caos. Mas que foda que ficou a discussão, achei muito maneiro. Eu espero que quem tá ouvindo também tenha curtido e coloque aí sua opinião, apreciar. Cara. Falou. Um conhecedor de podcast vai cheirar o podcast, vai provar o podcast. Bom, esse podcast vem da terra, lá de Santa Catarina, onde é mais verde. Olha, que safra de podcast excelente. Opa, isso aí é pra Vancouver, o podcast frutado. Eu acho que o podcast, depois que o Igor entrou, ficou mais frutado, cara. Ficou mais serelepe hoje, né? É. Ficou mais fácil. Em 2017, tava na hora de mudar, né? Era, você precisava trazer essa inclusão pra dentro do podcast, né? Isso, tava faltando, tava faltando. Isso aí, cara. O único cara aqui que é das minorias fora você é o seu, cara. Não, pois é. Olha isso. Dos carecas, coitado. É que não é todo mundo que tem meio mais de pica, né? 27 centímetros. Não é todo mundo que tem, né? O cara vai andando na neve de Montreal, deixa 3 rastros, assim, onde o cara passa. Caralho. 2 pegadas e uma parada arrastando, pois assim. É, Lizard Man, né? Lenda urbana. Ah, então, tudo isso porque eu tava falando que o episódio ficou foda, mas tudo bem. Inclusive, ficou tão legal que ficou longo demais, a gente não vai responder. Eu sei que tem e-mails aí, cara, na agulha, que eu já prometi que ia responder no programa, é que até agora não deu tempo. Então, deixa aí na gaveta mais um pouquinho, a gente promete que volta pra eles. Mas o episódio, o assunto principal, fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês participem com seus comentários, a gente sempre curte. E vamos fazer rapidão, então, aí o podquiz musical pra fechar. Pod Quiz. Pod Quiz Musical chega aí nessa semana, um episódio repleto de conteúdo pra vocês, mas a gente faz rapidão aqui o Pod Quiz Musical pra fechar. A musiquinha da semana passada, eu brinquei que era um jogo que o Seco com certeza gostava muito, e muita gente descobriu, teve mais de 20 pessoas. Eu só vou ler o nome dos 10 primeiros, mas o Zabuzeto vai tocar pra gente a música da semana passada de novo. Quem ainda não descobriu, quer dizer, todo mundo já sabe, mas você que não sabe, isso aí é a música de Persona 4. Tá chegando Persona 5 daqui a um mesinho ou dois só. E, cara, mais um lançamento foda nesse ano que vai entrar pra história. Vai bater o recorde de jogos que a gente quer jogar e não tem tempo. Dinheiro gasto com videogame na história da civilização. É, exatamente. É, esse nem descobre se o mercado tá saturado ou não, né? Pois é. Se não tiver saturado depois desse ano, então tá tranquilo. Nunca vai ficar saturado. Mas quem acertou Persona 4 aí no podquiz musical, em primeiro lugar, o nosso ouvinte Lucas de Lima. Ele que mandou aí, o primeirão foi o mais rápido, mas além dele, como eu falei, muita gente acertou. Vou ler só os 10 primeiros, então, depois do Lucas de Lima, foram o Power Otaku, o Bruno Oliveira, o Gamer Caduco, o Lefel, o Smoke E3, o SNB, o Alexandre Miyagi, o Jorge Monteiro e o Hideki Yamamoto. Todos esses aí foram os que acertaram, os 10 primeiros que acertaram Persona 4. Essa semana, então, mais uma musiquinha pra vocês. Sem mais delongas, Zabuzeta vai tocar pra gente o podquiz musical do episódio de hoje. Vai! Quem acha que sabe que musiquinha é essa, sem dica dessa vez, pra tornar um pouco mais difícil, só mandar lá um tweet pro @podquestbr ou um comentário no youtube.com/podquestbr no episódio 192 ou ainda no nosso site podquest.com.br, episódio 192. Bora voltar então, alguns de nós pra Hyrule, outros lá pro Horizon, seja lá onde for onde ele passa. Quero que você se foda. Vamos aí. Demorou esse tempo todo pra você chegar a essa conclusão. Eu consigo, Igor. Eu consigo. No fundo do coração. Com o rabo do lagarto aí, né, Seco, também. Então tá bom, né? A gente vai, cara, a gente vai se fuder mais um pouquinho hoje, amanhã e depois. Oh, não, peraí. Eu não moro perto de ninguém, então isso quer dizer que é só pros vizinhos de Vancouver. Isso aí já é normal, Seco. O que, que você acha que o Rafa veio pra cá? É porque ele queria trabalhar pra EA mesmo? Muito engraçado, né? Só pra você me perlembrar, a gente jogou um futebol outro dia, aí o colega nosso, no depois do jogo, veio falar: pô, cara, foi foda, hein? Eu tô com os dois joelhos e a bunda doendo. Aí eu falei: pô, ainda jogou futebol depois disso? Uau. Ele era canadense? Se fosse canadense, ele era canadense. Assim, ah, desculpa, não entendi. E não entendeu, mas os caras em volta, todo mundo entendeu. Mas então é isso, a gente fecha o episódio 92 do podcast aqui com vocês. Igor de Castilho, obrigado, cara. Vou assistir Get Out, né? Fazer o quê? Depois desse, do peixe que você vendeu aqui, não vai ter como não ver. Declaração de amor, praticamente. Vai ser. Mas então, meu irmão, aproveita seu domingo aí, joga mais Horizon e conta pra gente depois. Opa, vambora. Beleza. Rafa Kune, obrigado, cara. Até mais tarde. Valeu. Tem um lugarzinho quente aqui na cama te esperando. Então tá. Mas enquanto isso... Holy shit. Zelda Breath of the Wild. Holy shit. Cara, é pra brincar? Vamos brincar logo então. Vamos lá, pera. Chuta o balde, chuta de uma vez, é, cara. Chuta com a maior força que você puder. Fernando Seco, você também, cara. Obrigadão por emprestar o seu tempo aqui e contar pra gente essas histórias fantásticas e as análises de level design que só você sabe fazer. Ó, valeu, pessoal. Pô, eu acho massa pra caralho quando a gente decide falar de jogo, mas não fala de jogo. Porque pra falar sobre o jogo tem muita gente, mas pra falar em português com desenvolvedores de games da indústria nacional só tem um podcast, né? Olha eu fazendo jabá aqui, beleza. Então, eu despeço de vocês depois dessa aí. Um abraço pra todo mundo. E até semana que vem com um episódio especial sobre Mass Effect, hein? Um abraço e tchau. O Jair deve chegar no McDonald's, o cara pergunta o que ele quer e fala: ah, eu vou querer um McShedder. E você sabia que eu tenho o único podcast internacional que fala com... Deve ser tipo um reflexo já, assim. É, então...